A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na Cabeça do Ned, vamos ao Ourives. A Cabeça do Ned. Olá a todos, Manuel Reis, Marta Gomes da Silva, mais uma vez para falar de um episódio de Game of Thrones, desta vez o sexto. A coroa, sim. A coroa dourada, que já vamos falar disso, foi um... Não ficou muito bonita aquela coroa dourada. Não. Não. Não chamava bem coroa, não é? Sim. E eu referi bem que no episódio anterior que o Ned se ia safar. Pronto. Ele é o herói dessa história, por isso vai-se safar. Mas, mesmo assim, ele apercebeu-se de algo... Já havia rumores, já suspeitava que o Robert Baratheon não é pai de um miúdo loiro super irritante, nem do seu irmão loiro, nem da sua irmã loira. Exato. Por acaso, pronto, comparando o livro e série, no livro o Ned faz uma pesquisa no livro das linhagens e verifica que sempre que houve um casamento com descendentes entre um Lannister e um Baratheon, que os verificou a cor do cabelo dos filhos, dos descendentes, sim, e que não havia loiros. Mas isto foi no livro, portanto ele na série só verifica esta primeira geração, segunda geração no máximo, não vai procurar... casamentos anteriores para fazer essa pesquisa. Portanto, faz uma fundamentação assim muito, muito simples, muito soft. Básica dos casamentos dos Baratheon anteriores. Sim. Baratheon com Lannister. Com loiros. Ele foi verificar sempre que houve um casamento de que cor... Portanto, que o gene dominante é o moreno e não o loiro, não é? Pronto, não é muito difícil também, nós sabemos isso à partida, não é? Mas o Ned vai fazer essa pesquisa. Na série é assim muito breve, mas serve os propósitos dele, não é? Que a Cersei é realmente culpada de incesto. Que foi o livro que o Jon Arryn estava a ver antes de ser assassinado. Tentou iniciar a mesma pesquisa, não é? Mas sim. Depois, pronto, teve de ser assassinado, triste, presumimos nós. Teve um triste desfecho, pronto. Sim. Vamos ver como é que isto se vai desenrolar nos próximos episódios, porque certamente estamos a meio da temporada, certamente isto irá ter consequências. Implicações, claro. Sim. Noutro ponto do continente, o Tyrion... Não muito distante, se virmos bem o mapa, não é? É relativamente próximo. O Tyrion vai falar com a viúva de Jon Arryn, Lysa. Sim. Que é a irmã da Catelyn Stark. E é acusado de conspirar para cometer o homicídio do Bran Stark. Sim. Sim. O Bran Stark é o filho da Catelyn, não é? Sim. O que ficou paraplégico. Portanto, a cena é e com os sonhos muito amarados. Pois todas as cenas no Eerie, pelo menos a mim, causam-me sempre muito desconforto, sobretudo o olhar da Lysa e a postura dela e a postura do filho quando estão juntos. A postura do filho, sobretudo, e a dela é muito estranha. Aquilo é uma relação ali de simbiose e dependência, parecem um parasita um do outro. É estranhíssimo. Mommy's boy e soccer mom. Estranho. É muito estranho. Alguma coisa nos livros que desenvolva não, isto? Eu acho que nas crónicas mesmo, portanto na história principal, eu penso que não. O que há é uma série de comparações mesmo entre o próprio Robin, o Sweet Robin, e o Bran. Em como os dois são vistos como rapazes um bocadinho enfermos, muito frágeis, sem capacidades para governar, dependentes das mães, como ambos têm uns tronos e umas cadeiras assim feitas de madeira que vêm do norte. Mas este parece-me, pelo menos na série, este... Fazem o Sweet Robin filha, mais... Sim, é muito mais frágil. Este filho é muito mais frágil e completamente... Sim, sim. E os dois falam muito em voar e em asas e pronto, é assim, há um paralelismo muito grande entre os dois. Há Mundor, não é? Pronto, isso é específico do Eerie, mas o Bran tem muitos sonhos com o Raven, não é? Uhum. E o Robin fala muito em voar, portanto, quer dizer, pode-se traçar aqui um paralelismo entre duas personagens, será que há alguma relação ali, o que é que se passa? Pronto, em relação ao julgamento do Tyrion em concreto, no livro a Catelyn não quer uhum. o julgamento. Tenta, okay. tenta dissuadir a irmã de avançar com a ideia, no livro. Do julgamento do Tyrion. Do Tyrion. Tenta porque uhum. percebe, a Catelyn no livro teve um fulgaz momento de lucidez, não é? Porque ela não tem muitos. ela percebe que se avançarem com o julgamento do Tyrion uhum. e ele for condenado, que pode desencadear uma guerra. E a Catelyn percebe que não quer isso. A Lysa é quem decide avançar com o julgamento. Aqui na série é ao contrário. Pronto, a Catelyn faz uma pressão muito grande sobre a irmã e a irmã, quer dizer, convencida de que o marido foi morto por Lannister, claro que a linha na brincadeira, não é? Mas depois o Tyrion diz, não, posso ser julgado, mas... I want trial by combat. Quero um julgamento por combate. É uma coisa muito gira, é uma coisa muito gira. Pronto, e nós sabemos como é que isso acaba, não é? Sim, ele escolhe... Se vimos todos o episódio, não é? Ele escolhe o Bronn, o tipo escolhe da estalagem. Exato. O novo amigo dele. O novo amigo dele, agora, não é? Exato. Que ficou vivo também, portanto... Exato, safaram-se os dois. Sim. E pronto, o Bronn atirou o outro tipo pela Mundor. Sim, que é um elemento canónico muito engraçado. E pronto, e foi-se embora, foi à sua vida, voltou para... Pronto, porque as manas de Tully, pronto, têm a sua honra, não é? E o tipo venceu o julgamento por combate, exato. Portanto, you're free to go. Exatamente. Um bocadinho contrariadas, não é? Mas teve que ser, pronto, não há nada a fazer. Uma pessoa que não só não se libertou, mas ficou presa dentro de... Ouro. Algo, assim, dentro de ouro, foi o Viserys, que... Correu-lhe mal, não é? Correu-lhe mal, sim. A história dele... Entre a série e os livros há, assim, algumas diferenças, porque uhum. ele, a cena em que nós vemos que ele tenta tirar os ovos à Daenerys, uhum. roubar os ovos, eu não, pronto, não me lembrava destes pormenores todos, tenho estado a fazer também algumas revisões. Nos livros, o único ponto de vista que existe das cenas do Dothraki uhum. é o da Daenerys. Mas portanto, a cena dos ovos, uhum. nós não sabemos se aconteceu realmente, porque nesta fase o próprio Jorah ainda é ali um bocadinho agente duplo, não é? Sim, mas aqui ainda já tens o estabelecimento de que Daenerys tira os ovos, sim, põe os ovos no fogo, tira-os do fogo e não se queima. Mas isso é outra coisa. Uhum. Eu estou a falar da postura do Viserys e de como ele está a ser tratado de maneira diferente no livro e na série. Ele na série está... Mas em termos de personalidade é muito... É mais ou menos. Porque okay. ele nos livros isola-se um bocado da irmã porque já desistiu da irmã. Uhum. Fica sem dinheiro, mas vai beber na mesma. Confronta a irmã naquela cena final. E aqui na série, quer dizer, é diferente. Ele tenta manipular as coisas e ganhar ainda algum poder, mas noutros campos, portanto a personagem continua a ser um filho começa da mãe. De alguma forma a ficar louco. Sim, sim, mas supostamente isso é um traço da família Targaryen, não é? Resultado de anos e sim, anos. Sim, mas de... a Daenerys não tem nenhuma... Até agora estamos no sexto episódio, não é? Sim, sim, sim, sim, sim. Não tem nenhuma, pelo menos nenhuma noção dela... Mas ela também é mais nova. Ser louca e se ter passado os carretos. Sim, é mais nova. Pronto, e o Viserys tem uma memória muito mais presente daquilo que se passou à família do que a Daenerys tem, não é? Uhum. Pronto, e o Viserys lixa-se neste sexto episódio e o Khal Drogo mata-o, pronto, de uma forma muito brilhante. Sim, de uma forma muito brilhante e que é bastante interessante aquilo que a Daenerys diz, que ele morreu e que ele morreu queimado. Uhum. E que por isso não é um verdadeiro dragão. Dragão. Mas também há cenas em que a Daenerys se queima. É um bocadinho inconstante. Uhum. Daenerys, há cenas em que se queima e há cenas em que não se queima, portanto também ficamos assim um bocadinho confusos. Pelo menos no livro há essas referências dela, umas vezes pega em objetos que estão ao lume e queima-se, e depois quando pega nos dragões, nos ovos, não se queima. Olha, não sei, é okay. muito confuso, muita coerência acima de tudo. Gostaste da Daenerys a comer um coração? Ah, sim, sim. Eu faço isso todas as sextas-feiras à noite. É saudável. É o meu ritual de sexta-feira à noite para limpar a energia da semana, estás a ver? É assim. Todo o stress acumulado. Eu vou ao talho e vou buscar um coraçãozinho, sabes? Um coração de cavalo. Exato. Ok. É do que houver. Eu não sou esquisita. Desde que seja um coração com sangue e tal, resolve-me o problema. Isto é assim. Bem, nós vamos passar para o episódio seguinte, que começa ou já a seguir ou a seguir a verem o episódio 7. Podem fazer isso agora, podem fazer isso na HBO Portugal, já cá, portanto, pronto. Podem ver isso lá. Não se esqueçam de subscrever a Cabeça do Ned no iTunes, no Spotify, no Google Podcast, caso não tenham ainda subscrito, ou no YouTube, ou no Mixcloud. No YouTube não estão estes episódios, portanto, é preciso ter atenção a isso. Nós voltamos, ou já a seguir, ou mais daqui a bocado.